Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta, né? Você vai trabalhar hoje ou vai descansar? Vai descansar esse Brasil. Acabou a Semana Santa, já vem 21 de abril. Esse Brasil não vai pra frente. A discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez os Gladiadores. A Faculdade da Música traz os mestres Zezé de Camargo e Luciano e Antônio Marcos. A frase irretocável é do pensador francês Victor Hugo. A oração de hoje, a oração de Santo Inácio de Loyola. A Lorota Boa, psicólogo de pobres, vamos ver como é que funciona isso. No Cantinho do Rei, quem vai cantar uma música do Roberto Carlos é o Márcio Almeida. A dica de hoje é a dica de falta de profissionalismo. Eu vou falar sobre as arbitragens nos jogos de futebol em pelo menos 2 estados. Quem decidiu o campeonato não foram os jogadores, não. Foram os bandeirinhas e os juízes, né? É uma vergonha nacional que se repete praticamente a toda semana, né? Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender o pedido do Germiro Antunes de Caruaru, lá em Pernambuco. Pediu Zé Ramalho. Daqui a pouquinho, viu, Germiro? Vou tocar para você. A sugestão do Beijar. Uma dupla nova, uma composição do grande poeta goiano Antônio Vitor. Eu começo trazendo aí, Matheus e Cauã, segunda opção. Que a prioridade, exclusividade, tá de sacanagem. Se você quiser voltar pra ser minha direção, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Eu te dei amor, pois só deu meu coração, e você voou, deixou minha vida sem chão. Eu te dei amor, pois só deu meu coração, e você voou, deixou minha vida sem chão. Voou, voou, abandonou nosso ninho, foi se aventurar. Voou, voou, pousando de galho em galho, agora quer voltar. É prioridade, exclusividade, tá de sacanagem. Se você quiser voltar, minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Oh,

vida mudou, eu bem sei. Mas valeu, eu te juro que faria tudo outra vez. Mas valeu, eu te juro que faria tudo outra vez. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou a composição do grande poeta Antônio Vitor, Zé Augusto Eduardo, É Você Que Entende. Se você tem um trabalho, está querendo fazer a divulgação, o Flávio Bejar, ele é especialista em Minas Gerais. Ele visita mais de 300 emissoras de rádio num roteiro que ele faz há 30 e poucos anos, viu? E com certeza o seu trabalho vai ficar conhecido lá nas Minas Gerais. Se vai fazer sucesso ou não, quem tem essa resposta é só o homem lá em cima. Quando ele liga o interruptor, ninguém segura. Mas se ele ligar também, não adianta empurrar, né? Para você contratar o serviço do Flávio Bejar, é só ligar 61998136601. No próximo bloco, Zé Ramalho, Cleiton Aguiar e Fernando e Sorocaba. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Germiro Antunes mora na capital do forró, Caruaru, no estado de Pernambuco. Ele me mandou um e-mail que diz assim: Cleiton, acompanhei o seu programa no tempo da Rádio Nacional, depois perdemos o contato e agora com essa história da internet eu descobri você e voltei a ouvi-lo todos os dias. Eu queria que você tocasse uma música aí que faz parte do meu tempo de jovem. É uma versão, né? Essa música aqui foi gravada originalmente pelo Bob Dylan, grande cantor americano, cantor e compositor americano, que faz sucesso até hoje, mas a grande fase dele foi nos anos 60, né? No festival de Woodstock, naquele tempo. E foi uma versão que foi regravada por Zé Ramalho. Na trilha sonora da vida do Germiro Antunes, O Vento Vai Responder. Caminhos se tem que andar antes de tornar-se alguém. Quantos dos mares temos que atravessar pra poder na areia descansar? Quantas mais balas perdidas voarão antes de desaparecer? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Às vezes olharemos o céu antes de saber enxergar. Quantos ouvidos terá o poder para ouvir o povo chorar? Quantas mais mortes o crime fará antes de se satisfazer? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Anos pode uma montanha existir antes do mar lhe cobrir? Quantos seres ainda irão torturar antes de se libertar? Quantas cabeças viraram assim, fingindo não poderem ver?

lá de Coromandel. Tô vendo aqui a fotografia, um garoto, né? É, deve ser parente meu, só que esses meninos mais novos eu não conheço, não. Conheço o pai, a mãe, o avô. E o Pablo Aguiar tá chegando para fazer parte do meu Facebook. Pablo, um abração para você. Deve ser meu parente, até brancão assim e tal, dos olhos claros. Isso deve ser Aguiar. Lá do Coró só pode ser parente. No próximo bloco eu tenho uma dica de falta de organização, de falta de profissionalismo no futebol brasileiro. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Brasil já foi o país do futebol. O Brasil, quando entrava em campo, os adversários tremiam. Eles só queriam saber, iam tentar perder de pouco. Porque o Brasil ganhava era de 5, de 4, de 7. Era uma máquina de moer carne a seleção brasileira. Hoje, os melhores jogadores estão levando os meninos aqui com 10 anos, 12 anos para a Europa, né? Virou um negócio de cifras astronômicas. Na seleção de 70, os jogadores não tinham nem de longe os salários que tem hoje. Poderiam ser considerados quase amadores perto do que ganham hoje os astros do futebol, né? Pelé mesmo, que foi o maior jogador de todos os tempos, não ganhou nenhuma parte do que ganha hoje o Neymar, o Messi, Cristiano Ronaldo, esses grandes craques aí, né? E com isso o futebol brasileiro foi esvaziando. Mas o grande problema do futebol brasileiro não é esse, não. É que a direção do futebol brasileiro, a CBF, as federações esportivas, as administrações, para não dizer outra coisa, são completamente incompetentes. Na maioria das vezes são incompetentes e mal intencionadas, né? O objetivo não tem nada a ver com futebol. O objetivo é ganhar dinheiro mesmo, descaradamente. E o que a gente vê hoje são campeonatos esvaziados, né? E pior do que isso, resultados, né? A final do campeonato dos estados, pelo menos em dois estados do Brasil, foi vergonhosa. Em Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro, e no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. Lá em Belo Horizonte, ainda pode-se discutir se foi pênalti ou se não foi pênalti, embora a maioria absoluta dos comentaristas pararam lá na televisão, mostraram que foi realmente pênalti, né? O jogo foi realmente derrubado dentro da área. Mas ainda pode ter alguma discussão, alguma dúvida. No caso do Rio de Janeiro, não tem dúvida nenhuma. O atacante que marcou o gol estava um metro impedido. E o bandeirinha, na posição dele, não viu ou não quis ver. E o juiz também não viu ou não quis ver. Então, um time que vinha fazendo um bom campeonato, o Vasco estava 9 ou 10 partidas sem perder, né? Jogou no primeiro jogo, empatou. No segundo jogo, ele precisava vencer e marcou um gol. E em cima da hora, já tinha terminado o tempo regulamentar, num lance de uma bola parada, a bola bateu na trave, não, de um escanteio, né? Bateu escanteio, o jogador cabeceou, bateu na trave, voltou, e um jogador que estava um metro na frente, impedido, marcou o gol, empatou o jogo e o Flamengo foi campeão. Então é um título que envergonha tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo. Os torcedores, até aquele torcedor fanático, né, não vai reconhecer isso nunca, vai dizer que é choro de perdedor e tudo. Mas aqui quem é consciente, eu tenho vários amigos meus que são flamenguistas, que são cruzeirenses, e eles me disseram: Cleiton, nós estamos com vergonha. Nós ganhamos um título que nós não mereceríamos ganhar. Porque na verdade, lá em São Paulo é diferente. O Santos empatou os dois jogos, teve que ir para os pênaltis. Lá em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, não. O Cruzeiro empatou os dois jogos lá em Belo Horizonte, foi campeão. E o Flamengo empatou os dois jogos, também foi campeão. Quer dizer, eles foram campeões sem ganhar do adversário. Que é uma coisa que em futebol não se entende muito, porque a disputa tem que ser dentro do campo, né? Então, isso é só para dizer que realmente, no ano que se realiza a Copa do Mundo no Brasil, e a própria realização da Copa do Mundo no Brasil, está mostrando que o Brasil é o país da esculhambação. Eu me lembro do presidente Lula dizer na televisão que não teria um centavo de dinheiro público na Copa do Mundo e não tenha um centavo da iniciativa privada, é tudo dinheiro público. E os estados que custariam X estão custando 4X, e as obras que seria o grande legado da Copa do Mundo, as obras de infraestrutura, a maior parte delas sequer saiu do papel e quase nada vai ficar pronto. Quer dizer, o Brasil é realmente o país da esculhambação e o futebol não podia ficar fora disso, né? Então, por isso que eu estou fazendo aqui essa dica de falta de profissionalismo, de falta de vergonha na cara dos dirigentes do futebol brasileiro. os meninos do coro, Ronaldo Estrada e Rafael, Cama Vazia. Se as estrelas falassem, o que elas diriam? Quando a noite cai, as luzes se apagam na cama vazia. Sei que não sou o único em busca de um bem, um amor, um alguém. Mas se eu tivesse você, te juro, meu mundo não teria dor. Como enganar o coração que bate no peito calado e chora, implora carinho, um pouco de atenção? Não tem jeito não. Passo as noites em claro, lembrando o sorriso que hoje são tão raros. Pego o telefone, procuro seu nome, mas não vou te ligar. O que ficou pra trás, luz no fim do túnel que não brilha mais. Te dei meu amor, só recebi dor, hoje não rola mais. Quero quebrar a corrente, aliviar a dor, esquecer o passado triste sem amor. Eu vou encontrar alguém pra me amar e me dar paz. Bate no peito calado e chora, implora carinho, um pouco de atenção. Não tem jeito não. Passo as noites em claro, lembrando sorrisos que hoje são tão raros. Pego o telefone, procuro seu nome, mas não vou te ligar. Faz parte da minha vida o que ficou pra trás, luz no fim do túnel que não brilha mais. Te dei meu amor, só recebi dor, hoje não rola mais. Quero quebrar a corrente, aliviar a dor, esquecer o passado triste sem amor. Eu vou encontrar alguém pra me amar e me dar valor. Alguém pra me amar e me dar valor. Se as estrelas falassem. Ronaldo Estrada e Rafael, Cama Vazia. Tô recebendo aqui uma mensagem do meu conterrâneo, Lázaro Fernandes Vieira. Ele mora lá no sul do Brasil, mas estava passando férias a semana passada lá em Coromandel. Cleito, eu ouvi a programação da sua rádio, tá ótima. A minha cunhada fica com o rádio ligado o tempo todo. Gostei das músicas, tá uma beleza. Na hora da janta eu tava ouvindo aqui as músicas. Sua rádio, blá, blá, blá. Ele fez aqui um comentário. Essa aqui eu não vou falar não, porque fala da concorrência, né? Lázaro, um abração pra você. Eu não sei se você está no coró ainda ou se você já voltou lá pro sul do Brasil. Muito obrigado aí pelos comentários, muito obrigado pelo carinho, viu? Um abração para a turma que está curtindo o nosso programa lá na Santa Rosa, no Douradinho, né? Os amigos lá de Abadia dos Dourados, de Dourado Quara, a terra do maestro Pinóquio, curtindo a 95 FM de Coromandel. No Cantinho do Rei, Márcio Almeida, Detalhes. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois.

Ele disse que é o seguinte, o camarada foi no psicólogo, né? Chegou lá e falou, doutor, eu tô com um problema. Toda vez que eu tô na cama, eu acho que tem alguém debaixo da cama. Aí eu olho lá embaixo e acho que tem alguém em cima. Aí eu chego em cima, acho que tem alguém lá embaixo. Doutor, eu tô achando que eu tô ficando maluco. Aí o psicólogo falou, não, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Aí foi psiquiatra e tal. Aí chegou lá, o psiquiatra examinou ele e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou te curar, é um tratamento longo, isso vai demorar uns 2 anos, né? Você vem aqui 3 vezes por semana que eu vou te curar desse problema. Aí o mineirinho falou assim, ô doutor, quanto é que o senhor cobra? Ele falou, olha, é 120 por sessão, respondeu o psiquiatra, né? Aí o mineirinho, né, seguro que é danado, falou assim, doutor, eu vou pensar, tá bom? E aí passou 6 meses, o cara não tinha voltado no consultório, e ele encontrou com o doutor na rua. Aí o doutor perguntou para ele assim, ué, ô mineirinho, por que você não me procurou mais? Ele falou, ai, o doutor, eu fiz as contas, 120 pau a consulta, 3 vezes por semana, durante 2 anos, ia ficar caro demais da conta. Aí um sujeito lá no bar me curou, me cobrou só 10 reais e me curou. Ele falou assim, ué, curou como? Ele falou assim, uai, ele é carpinteiro, ele foi lá em casa, serrou os pés da cama. Serrou o pé da cama, não tinha jeito de ninguém entrar lá debaixo. Ele custou 10 conto, pior do que 3 a 2 anos lá no psiquiatra. Bom também, essas coisas acontecem lá na minha terra, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Eu estou recebendo uma informação aqui do Reginaldo Facundo, lá de Boa Viagem, no Ceará. A cidade que é conhecida como a joia do sertão central. Está dizendo, Cleito, o seu programa está passando aqui na nossa rádio, na Canudos FM, às 6 horas da manhã e está bombando, está fazendo o maior sucesso, né? Ô Reginaldo, obrigado pela informação, rapaz, eu não estava sabendo, né? É porque o pessoal lá da Rádio Estúdios demora tanto a me avisar que às vezes nem não avisa. A Boa Viagem lá no Ceará é uma cidade que, segundo o IBGE, tem 53 mil habitantes, o município tem 2.836 quilômetros quadrados, quem nasce em Boa Viagem é boa viagense, o prefeito atual é o Fernando Antônio Vieira, CEF do PSB, o município de Boa Viagem faz divisa com Santa Quitéria, Madalena, Quixeramobim, Pedra Branca, Monsenhor Tabosa, Tamboril e Independência. E a cidade de Boa Viagem é conhecida porque naquele calorão que é o Ceará, ela tem um clima agradável e fica a 217 quilômetros de Fortaleza. Reginaldo, um abraço para você, um abraço para os meus amigos da Canudos FM, principalmente você que está curtindo o nosso programa nessa simpática emissora da cidade de Boa Viagem, no estado do Ceará. Tem mais outras emissoras que estão transmitindo a gente lá no Ceará, né? Um abraço para todos vocês. Muito obrigado ao povo cearense que é sempre tão caloroso com a gente, né? Aniversariando hoje o Reinaldo Rodrigues, Franciele Kaiser, A minha querida amiga Soraya Ofujo, doutora Soraya, minha vizinha aqui em Brasília, o Gustavo da dupla com Daniel, Luciano Lopes, Maria Cristina Nascimento, Dilo Peixoto, o meu amigo radialista Otávio Fernandes, aqui da JKFM em Brasília, o Alexandre Bibop, Douglas Vasconcelo, e o meu querido amigo Fernando Cota, trabalhou comigo, hoje trabalha na Polícia Rodoviária Federal, né? E também a Carmen de Jesus Pereira, de Rio de Contas, na Bahia, está comunicando o aniversário do seu pai, Policarpio, que está de aniversário hoje. Para todos vocês aniversariantes de hoje, inclusive você que eu não estou sabendo, muita paz, muita luz, muita saúde. E eu quero aproveitar a oração desse programa para mandar o meu sentimento, né, o meu pesar para a família da professora Maria da Conceição Caires, a Maria do Lourinho, de Livramento de Nossa Senhora, que no último dia 11 de abril, às 7h30 da manhã, ela estava na sala de aula para começar a aula, teve um mal súbito, foi levada ao hospital, mas infelizmente ela faleceu, ela que era professora da Escola Polivalente de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Daqui a gente manda o nosso pesar e pede a Deus que console a família, né? Morreu muito jovem, aos 61 anos de idade, a mesma idade que eu perdi a minha mãe, né? Então, um abraço aos familiares e aos amigos da professora Maria da Conceição Caires, a Maria do Lourinho, que Deus a tenha em bom lugar. A oração de hoje, eu estive recentemente em Abadiânia, fui fazer uma visita lá para o João de Deus, lá na casa de Dom Inácio de Loyola, e o meu amigo João de Deus me deu essa oração aqui, que eu vou fazer e oferecer para todos vocês, pedindo a Deus que abençoe a família de cada um. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também. Tomai o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós que me deste com amor, e com amor eu vos devolvo. Disponde, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me o vosso amor e a vossa graça, que isso me basta. Amém. É a oração de Santo Inácio de Loyola. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente, pro Anderson Matos, ele é de Brasília, mas mora lá em Paracatu, estuda na Finon e não perde o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5. Ele que chega para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Um abração pro João Henrique, mais o Camilo, o Pedro e a Lúcia, o Zé Pretinho, o Miozão, lá no Limoeiro da Samambaia, lá no município de Guardamor, onde de vez em quando eu vou lá. Quando a cabeça tá cheia aqui, eu vou para lá, fico lá jogando conversa fora, comendo, que ali para comer eu vou te contar. Qualquer hora dessa eu tô chegando por aí. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo canta em duas vozes, Luz de Minha Alma. Não me abandones, luz de minha alma, e vale a vida sem teu amor. Amarga hora desta partida, na despedida choro de dor. Adeus, criança, menina grande, levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Da noite de amargura, a mente vaga na amplidão. E amanhã, por essas horas, onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém, enquanto eu morro na solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes, Luz de Minha Alma, por Oswaldo Alfaiate, né, amigo do Goiá, grande incentivador da música caipira lá no Coró. Eu quero mandar um abraço para todos os meus conterrâneos e agradecer, né, a forma como vocês receberam o meu programa. Meu programa estreou a semana passada, aí na segunda-feira passada. Nós estamos passando em duas edições porque a turma de manhã reclamava que a turma que acorda tarde reclamava que não escutava o programa de manhã. E a turma que gosta de levantar cedo reclamava que não tinha tempo de escutar à tarde. Então nós estamos passando, pelo menos provisoriamente, em dois horários, até definir qual é o horário que o povo quer que o programa continue. Se quiser que continue nos dois horários, se quiser que continue. Se quiser que fica só num, fica só num. Se quiser que tira do ar, também não tem problema. A frase irretocável do programa de hoje é do pensador francês Victor Hugo, Victor Hugo. A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. É a frase irretocável do pensador francês Victor Hugo. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para os gladiadores. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é feriado, você tá por conta do ator. É o Brasil dos feriados, esse país, vou te contar, é o país mais rico do mundo. Nossa senhora, acabou a semana, vamos trabalhar? Não, tem um feriado. Agora o mês que vem, daqui 2 meses, né? já tá quase acabando o mês de abril, aí passa o mês de maio, já vem a Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, as eleições. Acabou as eleições, acabou o ano. Né? Esse ano não vai valer muito. Né? Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir aí, se tiver o canal local na sua cidade, ou então você pode me assistir pela Sky no canal 175, no canal 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC e nas parabólicas e ainda no site www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar em rede nacional pela Rede Brasil de televisão, toda terça-feira às 23 horas e todo domingo às 10 da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Os Gladiadores, Amor Bandido. Esquecer jamais esse amor bandido. Quanto tempo faz, a saudade é demais. Quanto tenho sofrido. Esse amor foi pra mim tudo, enfim. Meu bem querido, desse nosso amor, quanto tenho sofrido. Esse amor que foi tudo em minha vida, felicidade querida, com esse seu novo amor, eu feliz queria ser. Tanto quando eu fui outrora, a saudade me devora, não consigo te esquecer. Essa melodia até parece flutuar no espaço. Vejo os olhos, eu te sinto, sufocando de tanto prazer em seu braço. Esse amor foi pra mim tudo, enfim. Meu bem querido, hoje o que restou desse nosso amor, quanto tenho sofrido. Esse amor que foi tudo em minha vida, felicidade querida, com esse seu novo amor, eu feliz queria ser. Tanto quando eu fui outrora, a saudade me devora, não consigo te esquecer. E quando eu ouço essa melodia, até parece flutuar no espaço. Vejo os olhos, eu te sinto, sufocando de tanto prazer em seu braço. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Amor Bandido. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado aí. Já para a sala de aula, senão vocês não vão sair da faculdade.